nascida espuma e me ataca feroz como puma. Arranca um pedaço da minha carne, aleijado e sem charme, pranteio a carne perdida. Torno-me um homem de lata sem vida. Retorna.